descida para o 050, TP 5595. 5 mil pés. 5595. Azul 4209, monitore a torre em 118 decimal 6, pode chamar lá. Sente, é para autorização do plano. Zero, libera a direita, reporte antes da taxa Juliette. Direita antes da Juliette, 6224. Azul, concluída. Torre Azul 4209. Azul 4209, autorizado com fins, nível de voo 360, via... Aqui consta DCT Leda, DCT Bridge, DCT Confins. Saída da El, Leda, após Leda, Bridge. Curva direita após decolagem. Controle 199.35, transponda 5137. Autorizado para Confins, nível 360. Via Presulu 16, a saída da El com curva direita. Após Leda, após Bridge. Controle 1935, transponder 5137, Azul 4209. Correto. Chame fracionamento. Chamará, obrigado. O localizador. 3152, cheque o trem, chame a torre. Eu corrijo, 3305, cheque o trem, chame a torre. 1186. 186, obrigado. Torre Rotan 3305, estabilizado, trem checado. Tá, 3305, autorizado, pouso 080 graus 079. Teve pouso, 3305. Próximo, Juliette 6224. Autorizado, ingresso, portão 01, no Xanair 6224. 01, 6224. Do 224, chame Recife 2685. 2685, 2224. GP 5555 está agora 13 milhas e meio ao norte, desça para 2 mil pés, câmbio. 2 mil pés, 5595, libera a velocidade em pelo? Vou deixar seu critério. Ciente, 5595. 3305 no solo 06. Libere a direita, chame antes da Taxi Juliette. Seu portão é o 08, Pationo. Mataranga da Juliette, portão 8, confirma? Confirmo, 08, Pationo. Pationo, cruzarão da Juliette, obrigado. C55, livre e aliás. Livre e aliás, Salvador, boa noite, 3178, transfere, passa no centro para o 150. 3178, transfere, esse é o controle Salvador. Está passando agora o 200, ajuste 10111, vamos ajustar agora, vamos partir direto para Duna, e descida para 2000, Duna e ILS para pouso, Gabriel. Direto Duna, desce para 2000 com 1011, 3178, câmbio. Controle Salvador, boa noite, Gono 076, vai cruzar o 240 para 1970 com uniforme. Gono 076, esse é o controle Salvador. Passa nível 240, seguindo a aeronave da TAM. É número 3 para pouso, desça para 5000, ajustado em 10111, a chegada em Amari. 5000 com 1011 na Amari, Gono 076. Salvador é o 633. Prossiga. Será que tem como o senhor dar uma coordenada aí com o centro? Agora a partir de 0010 pra gente não ir pela Peruísca no 0 pra São Paulo e sim por uma rota mais curta, número 58, se possível? Tem sim, só que o senhor tem que fazer uma CHG. Entendi. É, aí não vai dar tempo não. Vou pedir em boa, obrigado. Positivo. Valeu, bro. Obrigado. Oi, Salvador. Boa noite. Tripe 5595. Tripe 5595, avistado. Cheque o trem. Baixado e travado. 5595. Autorizado. Pouso. Pistão no zero. 090 grau. 099. Tripe 5595. Autorizado. Pouso. Não. No 05595. TAM 3305, autorizado ingresso, portão 08. Autorizado, Juliette, para o 08, 3305, obrigado. Central, Torre Azul 4209, no gate 9, puxa o back estacionamento. Azul 4209, aguarde um momento. Guarda. TAM 3305 já estacionou no 08? Firmo. Gente. O Azul 4209 autorizado, chamo tanto pro táxi. Gente, 4209. Aracaju, Chanel 62. Aracaju, 6224. Por 6224. Chame a torre em 198 desse momento. 5 no Solos 1 no 3, libere a direita, chame o antes da Juliette. Libre a direita, chama antes da Juliette. 5-5, 1-5. Salvador 6224. Oxaner 6224, autorizado para Aracaju, nível 190, via ao direto Lotar, direto Aru, saída Uca. Transição Aru, depois decolar de curva esquerda. Controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 6, que é essa frequência, transponder 5147. 190 para Aracaju, Lotar Aru, Urca Aru, com curva esquerda, 10935, 5147. Afirmo, porém, na sua rota aí tem DCT Lotar, normalmente não é usual sair em Lotar, que fica mais para a esquerda. O senhor quer passar em Lotar? O que for melhor. O melhor é seguir, fazer a saída Puca e após Puca, direto Aru, BOR Aracaju. Puca, Aru, Aracaju, correto. Chame pronto o estacionamento. Torre Azul 4209. Azul 4209, está pronto para o táxi com 75 a bordo, 3 horas e 15, alterna Galeão. Aguarde para ingresso. 7-5-5-5. Azul 4209, autorizado táxi, ponto de espera, pistão a zero. Repita os dados. Galeão. Afirmativo, 7-5 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Galeão. Ciente, chame no ponto de espera. Ciente, prossegue a ponto de espera, Azul 4209. O Gol Terminal 076, libera a restrição de altitude desse para 2000. 2000, liberada a restrição. Terminal 076. Então 3178, livre LS. Liberado LS, 3178. Remoto 14, FAT 1. Ciente após o azul, ingressa remoto 14, 5515. Torre Oceaner 6303, para pushback no 03. Autorizado, chame pronto para o táxi. Para táxi 313. Torre Azul 4209, ponto de espera pronta. Autorizado decolar, 090 grau, 09 nós. Autorizado decolar, Azul 4209. Repetição. Cuidado, 776. You are clear to Sierra Charlie Echo Lima, Santiago do Chile. Flight level 400. Upper Whiskey 58, Sierra Charlie Bravo, Upper Alpha 310. Ponte, Upper Whiskey 66. Wait to continue my clearance. Wait a minute. By the way, 776. Autonomia 420, alternado galeão. Autorizado táxi, ponto de espera, pista 90, Xaner 6313. Autorizado táxi, ponto de espera, pista 6313. Salvador, boa noite, TAN 3178. Vai passar duna, trem de pouso embaixo, checar. 178, autorizado, pouso 080 graus, 069. Livre o pouso, pista 03178. Do 4209, decolou os 21, chame o controle, boa noite. Chamar a controle, boa noite, azul 4209. Controle Salvador, azul 4209, decolado, cruza 1700 na DAEL. Azul 4209, controle, contato radar. Gente 4209. Autorizou, Urbano 076. Gente, checa o trem, chame a torre, 1186, 1076. 186, Urbano 076, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Urbano 076, 3 milha para externo. Boa noite, aguarde autorização de pouso, cheque o trem, voo no 076. Aguardando. Torre Oceania 6303 está pronto, posição 2. Gente, mantém o ponto de espera. No 78, no solo aos 24, libere na F ou Delta, à direita, após Alfa, chame antes da Juliette. Seu portão será o 07. Alfa, gol no 076, autorizado. Pouso 1 no 0 graus, 1 no 1 nosso. Livre, pouso no 0, pouso no 076. 776, clear to Sierra Charlie Eco Lima. Flight Level 400, Upper Whiskey 58, Sierra Charlie Bravo, Upper Alpha 310, Ponte, then Flight Plan on Road. After takeoff, right turn, dial, departure, then Leda, then Sagaz position. Approach control 119.35, the tower 118.6. Call code 5130. Read back. Clip from Salvador to Charlie Sierra Echo Lima, flight level 400, Upper Whiskey 58, Charlie Sierra Bravo, Upper Alpha 310, Ponte, then flight plan route. After departure, right turn to dial, Leda, Sagaz. Correction. Departure dial, after departure LED, then Sagaz. 1935, tower 118.6, squawk. 5160, flight of 776. Only two corrections. Squawk 5130 and the fix Sierra Charlie Bravo. Not Sierra, Sierra Bravo. Sierra Charlie Bravo. Affirm, sir, Sierra Charlie Bravo. Squawk 5130, flight away 776. Read back was correct. Call me now, ready to start. Ready for push and start, flight away 776. Start up and push back approved. Call me ready to taxi now. Flight away 776. Nem manter. Nem manter, 313. Autorizado ingresso, portão 07. Ingresso 07, autorizado portão 07. 076 no Solos 26, libere a direita na Delta ou Eco, após Alfa, chame antes da taxa Juliette. Delta, Alfa, chamarás a Juliette, vou no 076. Oceaner 6313, autorizado decolar, 080 graus, 10 nós. Autorizado decolar, 6313. Azul 4209, chamei o centro, frequência 13325. Centro 3325, 4209, obrigado. Oceaner 6313, decolou os 29, chame o controle, boa noite. Chame o controle, obrigado, boa noite. Mas é Juliette, agora no 076. Autorizado o ingresso? Não, aguarde que está informando o portão ocupado aí. Você está avistando se é ocupado mesmo? Qual portão? 06. 6313, nada é o...